Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Salute Romania! Boa noite a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Musicália. Hoje é dia 20 de abril de 2010 e antes de passar à música, deixe-me manifestar o meu contentamento, o meu enorme contentamento ao saber que aqui o programa Musicália foi dos mais ouvidos da passada semana. Isto porque, aliás, e dos mais ouvidos por um motivo que a mim me deixou muito contente. Tivemos muitos ouvintes da Roménia a ouvir a nossa emissão. Tivemos uma ouvinte de Craiova, Cláudia, a quem eu mando um grande abraço, se ela, não sei o quanto ela entende de português, mas mando-lhe um grande abraço e uma grande saudação aqui de Portugal. A Cláudia escreveu-nos para agradecer o facto de divulgarmos a música da Roménia e eu retribuo com um grande obrigado por nos retribuírem as audiências, ou seja, por estarem sintonizados na Rádio Antena Web, www.radioantenaweb.info. Muito, mas muito obrigado pela sintonia. E hoje vamos continuar dedicando o nosso tempo de antena à Roménia. Vamos, nesta emissão, trazer nomes históricos da canção e da música da Roménia. E estou-me a referir a nomes como Irina Login, Fanfara Ciocarli e também Nicolae Guta. Três nomes, por exemplo, apenas um exemplo de três nomes, de nomes incontornáveis da música rumena. Vamos abrir precisamente com Irina Login, nos anos 70, 80, fez muito sucesso, e um dos temas que mais badalou foi Aze Insate in un Camare, uma cantiga bem bonita, uma canção popular, do estilo popular rumeno. Na passada semana trouxemos alguns nomes, como Adriano Domenesco, por exemplo, mas hoje vamos centrar-nos mais na cantiga popular, naquela que mais facilmente chega ao povo rumeno. Irina Login era mestra. O tema Aze Insate in un Camare é talvez um dos melhores exemplos, um dos maiores sucessos desta cantora, que entretanto já nos deixou. Vamos abrir esta emissão com Irina Login e depois vamos recordar uma outra voz. Vamos ouvir uma cantiga fantástica de Nicolae Guta. Escolhemos o tema Am un Băiat Unicat, uma música, enfim, é outros tempos, não é? Uma música mais recente, um novo artista, mas que também faz muito sucesso, é muito popular na Roménia e tem imensos trabalhos lançados, faz mesmo muito sucesso este Nicolae Guta. Vamos conhecer estes dois artistas nesta emissão, que agora abrimos a emissão do Musicália para o dia 20 de abril de 2010. É um prazer estar consigo. Pornit, măi, șa-la-la-la, la-la-la-la, la măi, măi. Însoțit de mulți flăcăi, măi, că și-ai dat ina la noi, măi. Însoțit de nuni mari, și-un tarap de lăutar, măi, și-un tarap de lăutar, măi, șa-la-la-la, la-la-la-la, la măi, măi. În alb l-așteaptă

Já ouviu, por certo, falar em Fanfara Ciocărlia? É um nome incontornável da música romena, são, sem dúvida, os maiores exportadores da música romena. Eles estiveram em Portugal há não muito tempo, há coisa de 2 anos, e trouxeram com eles uma panóplia de músicas fantásticas. Aquela que vamos ouvir hoje chama-se Alili e é uma música bem mexida, bem original desta fanfarra Ciocărlia, o nome incontornável da música romena e que hoje trazemos nesta emissão do Musicália, a segunda e a última, pelo menos para já, dedicada à música romena. Vamos então ficar com fanfarra Ciocărlia e Alili. Dumitescu foi também um dos grandes nomes da canção romena dos anos 70 e 80 e hoje trazemos aqui à antena. Se não estou em erro, e vou pedir desculpa aos ouvintes, especialmente aos romenos, se porventura estiver a dar uma informação errada, mas se não estou em erro, este artista Nicolae Nedelcu também esteve nos anos 90 em atividade. Mas certo é que nos anos 80 esteve e deixou-nos então este tema a Fiori, uma música bem mexida, que aliás é comum na Roménia, esta música popular. Eu não vou trazer aqui muita música folclórica, digamos assim, da Roménia, dar-lhes apenas um exemplo, podia dar-lhe tantos outros. Trouxe-lhe Irina Loghina, talvez o nome mais sonante da canção tradicionalíssima da Roménia. Infelizmente, eu vou ficar com esse nome apenas, porque podíamos falar de Romina Apoceanu, mas podemos falar de outros tantos artistas, mas como enfim, a música é tão diferente, tão distinta, um dia, quem sabe, eu traga estes nomes da canção mais erudita, vou chamar-lhe assim, mais da Roménia. Por agora fico-me só pelos nomes que foram fazendo sucesso e que são de facto incontornáveis, como é o caso de Nicolae Nedelcu e o tema Fiori, que vamos passar a ouvir já de seguida. Ca două surori pentru cei ce aud chemarea, pentru cei ce-și doresc uitarea. Două viori de iubire mereu vor cânta și amândoi neștiuți de nimeni, noi le vom asculta. Tot ca și el zile cu stele, în clipe grele, iubirea vom cânta. Două viori cântă noapte ca două surori, glasul lor minunat ne spune, sunt al tău, ești a mea. Ne-au cântat cândva două viori și a lor strune, au spus mai mult decât pot spune, inima ta, inima mea. Glasul lor duios, ca un ecou din zări albastre, e glasul inimilor noastre, ce-a spun ceva. Pentru cei ce aud chemarea, pentru cei ce-și doresc uitarea. Două viori cântă noapte ca două surori, glasul lor minunat Disse que não ia voltar à música tradicional da Roménia, mas vou quebrar a promessa. Ou vou quebrar as minhas palavras. Isto por um motivo muito simples. Há uma orquestra que eu gostaria de lhe mostrar e que, enfim, acho que, apesar de ser música tradicional, bom, eu vou passá-la aqui porque ela de facto não é cantada. E, portanto, sendo só uma música, não tendo o próprio cantar da Roménia, fica um pouco menos estranho para quem nunca ouviu. E digo-lhe que aquilo que vai ouvir a seguir da Orquestra Mihalace é uma música fantástica, chama-se Tigani e é uma música apenas, não tem voz, mas é uma música tão bem tocada, de uma forma eles não se enganam, aquilo é tocado, digamos também que ao vivo, já os ouvi, ainda que em vídeo, mas já os ouvi, de facto são simplesmente indescritíveis. Orquestra Mihalace é mais um dos grandes nomes da música romena, venha ela. Chegada a hora de encerrarmos a emissão número 6 do Musical, é o seu programa de música que, no fundo, não chega a Portugal só porque é cantada noutras línguas. Nestas duas últimas emissões, na 5 e na 6, ficamos com música romena. É, então, o fecho desse especial, digamos assim. Vamos ficar com uma música de uma cantora também muito popular. Estou a falar de Madalina Manole, ela que nos traz aqui o tema Para Dragostata. É uma canção mais ou menos conhecida, mas Madalina Manole é muito conhecida, aliás, Madalina Manole é muito conhecida na Roménia, e é um dos nomes, eu por acaso gosto muito da voz desta artista, tem uma voz, não sei, muito nítida, muito, não sei, gosto bastante de ouvir cantar, e também porque a melodia é uma melodia, digamos, transmite energia e paz ao mesmo tempo, pelo menos é aquilo que eu sinto. Pronto, eu gosto, acho que esta seria uma música ideal para encerrar esta emissão e daí tê-la escolhido para fecharmos a emissão número 6 do Musicalia. E assim sendo, vamos chegar com Madalina Manole e o tema Para Dragostata. É desta maneira que encerramos a emissão. Eu volto de hoje a 8 dias da emissão do Musicalia. Fique bem, um forte abraço e já que as emissões da Rádio Interweb terminam por aqui, hoje, até amanhã. Thank you.